Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Anos 60 aqui na Rádio Interweb, ou neste caso no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Um espaço que lhe trará nos próximos instantes, mais essencialmente nos próximos 60 minutos, grandes músicas, sempre da década de 1960. Hoje a música é variada. Vamos começar, neste caso, com... Aliás, a música será apenas inglesa. Vamos começar com uma música de 1966, da Buckinghams. O tema Kind of a Drag. É como se chama esta primeira música que vamos ouvir na edição de hoje do ano 60. Para ouvir também, de 1966, It Must Be In, a música de Vicky Carr. E, por fim, o tema Carries, também de 1966, cantado pelos Association. Estas são as três primeiras músicas que vai poder ouvir nesta edição do ano 60, para esta tarde de domingo, dia 15 de janeiro de 2012. When your baby don't love you, kind of a drag. When you know she's been untrue. Oh, listen to what I've got to say, girl. What's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. As I grab the phone, I pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him. Or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God. It must be him. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings, and once again I start to pray. Let it be. Super music. Session com Carries, foi o tema que acabamos de escutar. Mais três músicas que se vão seguir agora. Vamos ficar com uma música que é bem conhecida de todos vós e que dá pelo nome de Sitting. Aliás,

Gary Packer também com este tema bem conhecido de todos nós. Vamos agora para um breve intervalo no nosso anos 60 com Zegger and Evans, o tema In The, uma música, aliás, In The Year, uma música muito curiosa porque nós, aos tempos quando trouxemos música espanhola, trouxemos no ano 2033, não é? Ora, parece que afinal esta música já existia. E reporta-nos ao ano 2525. É verdade. É uma música interessante, uma música engraçada que nós aqui vamos ouvir nesta edição dos anos 60 e que vai ajudar a fechar a primeira parte deste espaço radiofónico. Por ouvir também This, de Dionne Warwick, e por fim The End of the World, música de Skeeter Davis. E é com Skeeter Davis precisamente que fechamos a primeira parte da nossa, ou do nosso anos 60. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar daqui a pouco para aquela que será então a segunda parte deste espaço radiofónico. E conto consigo, estimado ouvinte. Até já! In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 75, 10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 85, 10, gonna shake his mighty head. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 25, 25, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, more music. No.

O momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Giração. De segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17. E com uma edição compacta aos sábados, das 13 às 15h30. Aqui no Canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música do baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Billboard, uma revista norte-americana de prestígio. De segunda a sábado, trazemos a sua contagem semanal. Billboard Hot 100, de segunda a sexta, às 7 da tarde e aos sábados a partir das 3 da tarde, na tua Antena Teste. É assim que gostamos da música, On The Rock. Todas as quintas-feiras às 10 da noite, damos-te uma hora cheia de... De... E até quem sabe de... On The Rock, o melhor digestivo para as tuas noites. Quinta-feira, às 22h. Já cá estou de volta, ouvintes, depois de ouvirmos Skeeter Davis com The End of the World, no final da primeira parte. Iniciamos agora a segunda, e com uma música... Bem, no fundo, esta música, nem sei especificamente como caracterizá-la, chama-se My Through History, é de 1961 e é de Give Five. É uma música interessante para conferir daqui a bocadinho. Deixa-me só dizer também que vamos ficar com Yaya, uma música que por acaso conheço bem e nem sei bem de onde, mas eu conheço muito, muito bem esta música. Eu conheço assim com o ritmo mais da dança. Esta música é de Lee Dorsey. Vamos ouvir então Yaya nesta versão de 1961, a versão original. Para ouvir também Gary Lewis com Sealed With A Kiss, também de 1961. Aliás, 1968, peço desculpa. Uma melodia que dispensa apresentações. É sem dúvida um tema muito, muito bonito. E vai ajudar a fechar a primeira seleção musical da nossa segunda parte do Anos 60. Now Sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, oh, yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know that I love you, oh, how I love you, oh. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Sitting in la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. Sitting here la la waiting for my ya-ya. I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Baby, hurry, don't make me worry. Canal 2. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September. Seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss, então, a voz de Gary Lewis. Esta é a minha penúltima intervenção e estou aqui para lhe trazer mais três grandes músicas. Por exemplo, uma delas é, aliás, chama-se Cat is Clown e é dos The Everly Brothers. Para ouvir também aquela música que acho que será a mais conhecida de todas, It's Now or Never, de Elvis Presley, de 1960, tal como a dos Everly Brothers, e depois a música Dreaming, de Johnny Burnett. Eu sei que conheço esta música de algum lado, esta música Dreaming, eu tenho a certeza que eu conheço, mas já não me recordo qual é que é a versão que eu conheço, se é portuguesa, se é inglesa, já não me recordo. Eu creio que é de português do Brasil, não tenho agora a certeza. Bom, mas para já vamos ouvir Johnny Burnett com Dreaming, ou melhor, daqui a bocadinho, porque para já temos o tema The Cat That's Clown, música dos The Everly Brothers. Just like a willow we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone, someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true. E já saíram daqui esta música Dreaming, é mesmo. Os Conchas com Sonhos. Esta é a versão original dos aqui fugiu-me o nome, de Johnny Burnett, se está correto. Estamos no final da nossa missão, ouvintes, e cabe-me então despedir-me de si, desejando-lhe sinceramente a continuação de uma ótima tarde na companhia da Rádio Interweb. Vamos fechar com Surfer Girl, de 1963, os Beach Boys, para depois ficamos com o tema de 1964, intitulado L, de Louis Armstrong. Por fim, a música Dua, de Manfred Mann, aliás, de Manfred Mann, precisamente. Esta é a música que vai fechar a edição de hoje do nosso Anos 60, também bem conhecido. E é então com ele que vamos fechar a nossa edição do Anos 60. Eu quero enviar a todos um grande abraço, agradecer pela vossa companhia e deixar-vos a promessa de que no próximo domingo cá nos voltaremos a encontrar para mais uma edição do nosso Anos 60. Tenho então a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Interweb. Até para a semana.

together nearly every single day singing. Do what, did it, did it, did it.